Na tarde de ontem, policiais civis do GDE e do Grupo Tático de Apoio da Guarda Municipal realizaram uma grande operação na região do Jardim Jupira, com a finalidade de abordar pessoas e veículos suspeitos em locais de alta incidência de crimes. Para que aconteça a operação, é realizado um estudo dos locais onde esteja acontecendo o maior número de delitos ou um aumento na criminalidade nos últimos dias. Segundo o delegado coordenador da operação, Dr. Luiz Rogério Sodré, estas ações serão realizadas todas as semanas. Pela declaração do delegado, foi possível saber que a polícia está trabalhando diariamente para combater alguns ilícitos que vêm acontecendo na cidade. A operação visa realizar apreensões, prisões e retirar de circulação equipamentos usados pelos criminosos. Estes dias e horários em que acontecerão estas operações são mantidos ainda em sigilo. O objetivo é prevenir e procurar autores de delitos que já têm seu nome relacionado aos trâmites policiais. Na tarde de ontem, foi realizado patrulhamento e abordagem nos bairros Portal da Foz e na favela do Bolo, na região do Jardim Jupira. 23 pessoas passaram pela verificação policial. 2 veículos foram vistoriados, uma motocicleta e uma residência foi checada. Ninguém foi preso. Esta operação é a polícia na rua, procurando dar mais segurança ao cidadão e prevenir os diversos tipos de crimes que acontecem em nossa cidade, salientou Sodré. A operação volta a acontecer na semana que vem, em bairros que serão definidos após estudo prévio. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.